minhas veias corre o sangue daquele que morreu por mim. Nas minhas veias corre o sangue de Elohim. Pois o Verbo se fez carne e entre nós ele habitou. Este sangue carmesim é do eu sou. Nas minhas veias corre o sangue daquele que morreu por mim. Nas minhas veias corre o sangue de Elohim. Pois o Verbo se fez carne e entre nós ele habitou.